Eu estou recebendo aqui no estúdio o Felipe de Souza Santos, ele que é gerente operacional da Camis Assessoria e Serviços, né, que é a concessionária que gerencia os cemitérios aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. Também está conosco aqui o Guilherme Barbosa Domingues, ele que é assistente administrativo. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar de uma ação chamada de Natal Solidário, Faça uma Criança Sorrir. É uma iniciativa aí para arrecadação de brinquedos donativos nessa época do ano? Perfeito, Guilherme. Nossa primeira edição foi ano passado, em 2017, e se iniciou através da observação. No Dia de Finados é onde, uma data especial onde os cemitérios ali reúnem o maior número de pessoas que vão fazer as visitações, né? E a gente identificou, vindo ali da comunidade ali do São João Batista, um número expressivo de crianças que subiam ali para o cemitério, né, para pedir ajuda ou para oferecer serviços ali. E a gente teve essa ideia, né, e trouxe para o tema de responsabilidade social empresarial, né? Então, ano passado nós fizemos a primeira edição, foi um sucesso, nós conseguimos arrecadar mais de 500 brinquedos, né? Que foi distribuído também no dia 21, sábado, foi ano passado, e esse ano a gente está na nossa segunda edição, novamente, fazendo arrecadações de brinquedos, de alimentos, para dia 22, agora de dezembro, sábado, fazer essa confraternização e distribuição desses brinquedos às crianças. Um detalhe interessante, Guilherme, esse ano nós expandimos essas doações e as arrecadações para as crianças ali do... Da Guarda Mirim. Da Guarda Mirim. A gente conversou com a senhora Neila, que é a presidente da Associação dos Moradores da região, e ela topou, ela foi muito acolhedora, está ajudando a gente nessa empreitada. Então, dessa vez, são duas comunidades. A comunidade ali que vive no entorno do cemitério São João Batista, né, no centro da cidade, que, aliás, é uma comunidade que até, pela localização de onde eles estão ali, muitas vezes acaba ficando um pouquinho esquecida até, né? E o pessoal da Guarda Mirim aqui. Perfeito. A gente está verificando agora, junto a responsável pela associação, para fazer o levantamento de quantas crianças vão poder participar, vão estar junto com a gente lá. Futuramente, a gente quer... trazer essa responsabilidade nacional, responsabilidade social para o nível externo e também ajudar comunidades onde empreendimentos da CAMI estão inseridos. Por exemplo, Três Lagoas, Jardim São Paulo. Essa é a nossa expectativa para os anos seguintes aí. E vamos também falar a respeito aí da quantidade de crianças. Vocês têm um cálculo aí de mais ou menos quantas crianças vocês vão atender durante essa campanha? Ano passado foi em torno de quase 500 crianças. Esse ano, a dona Neila disse que seria mais ou menos umas 200 ali da Guarda Mirim, então a gente está esperando aí que seja quase 700 crianças. E quem quiser colaborar, porque essa é uma ação que envolve, claro, a empresa, mas que envolve também o público, né? Eu acho que essa é uma das intenções, justamente, de criar, né, esses laços, né, esses vínculos. Quem quiser colaborar, como é que pode fazer? Perfeito, Guilherme. Eu agradeço a você, a toda a equipe da RCI, por nos ajudar na difusão justamente desse projeto social. Aos interessados, a gente vai estar, então, arrecadando até o dia 20 de dezembro. Quem tiver interesse pode ir até o escritório São João Batista e doar um brinquedo. O brinquedo pode ser usado, pode ser seminovo, pode ser novo também, se tiver interesse. No dia 22, aos que contribuíram, aos que doaram, né, e ajudaram na arrecadação, vai ser sorteado uma cesta top aí da Cacau Show. Que é um incentivo para que as pessoas participem também, né? Perfeito. E qualquer dúvida também, podem entrar em contato no 3028-0979. Portanto, vou repetir aqui, o 3028-0979, levar ali a doação, né, desse brinquedo em condições de uso. Vocês até frisam isso, né, na questão do folheto que vocês elaboraram. Perfeito. Não precisa ser novo, mas precisa, claro, estar em condições de uso. Levar ali na Avenida Brasil, 2440, que é a sede ali justamente da Secretaria do Cemitério São João Batista, né? Perfeito. Eu gostaria de agradecer também, Guilherme, a diretoria da CAMES, que também cedeu a oportunidade da gente fazer esse projeto social junto à empresa, né? O seu Rogério Camargo e o seu Ruberley Santiago também, os nossos agradecimentos aí pela contribuição também a todos que já contribuíram. E, novamente, chamo quem tiver interesse, quem puder ajudar, contribui um brinquedinho lá, que esteja no canto da casa lá, tá ocupando espaço, não utiliza mais, pode levar ali no São João Batista, na Avenida Brasil 2440. Eu reforço também o seguinte, né? Hoje em dia a gente tem tanta variedade, tanta opção de brinquedos, né? Tem brinquedos aí que podem ser altamente aproveitados pelas crianças, que a gente vê a preços a R$10, às vezes menos que isso, ou um pouquinho mais caro, mas enfim, existe uma variedade grande. E o que importa para a criança não é nem o valor do brinquedo, mas o simples fato ali dela receber, né, aquele brinquedo ali, já traz toda uma sensação diferente aí para esse período de boas festas, né? Perfeito, Guilherme. E o que foi constatado quando nós realizamos a primeira edição, né? A gente conseguiu arrecadar um número expressivo de brinquedos, onde deu, né? Todas as crianças ali da comunidade receberam o seu brinquedo do Papai Noel, que nós conseguimos também ano passado, comeram um cachorro-quente depois, tomaram um refrigerante, comeram uma pipoca, tomaram um geladinho, foi muito bacana. E era, assim, gratificante ver a alegria da criançada ao ganhar um brinquedo. Depois a gente ficou sabendo, sim, que algumas famílias ali não teriam condições de dar para aquela criança um brinquedo, né? E que ela ganhou porque teve o projeto social aí envolvido. E olha, muito bacana mesmo essas iniciativas, né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue sempre fazer, construir, né, algo grande. Eu agradeço aqui então ao Felipe de Souza Santos, ao Guilherme Barbosa Domingues, eles que são representantes da CAMES, Assessoria e Serviços, concessionária dos cemitérios aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Guilherme. Nós que agradecemos. Muito obrigado.